Você gosta de Malu Magalhães? Não. Também não. Mas não assim, né? Não tem nada contra. É, nem eu. Antes melhor... uma Bob Dylanzinha do que uma... Carla Perezinha. É, uma jacarezinha, assim. Sabe o que é um pontinho vermelho no lago? Não. É um jacaré-red. Sabe o que é um pontinho azul no céu? Não. Pro blue. Sabe o que é um pontinho verde na árvore? Não. Morsey green. Sabe o que é um pontinho marrom na terra? Não. É um cobrão. Sabe o que é um... Oh, cale-se, você me deixa tão... Eu te dou, eu te eu dou vou deixar moral. Isso, se você quiser falar, você vai ficar falando. Não, então, você quer me entrevistar? Ah, eu não sei o que eu pergunto pra você. O que eu pergunto pra você? Essa é a primeira pergunta, né? É. E eu não sei como responder isso, porque daí uma coisa anula a outra, né? Porque se eu responder o que você deve perguntar pra mim, daí você vai fazer as perguntas que eu sugeri. Não, mas aí eu vou fazer a primeira pergunta, mas depois não. Isso se chama aporia, aporética. Esse programa Lixeirinha, por exemplo, ele vive mudando de formato e acho muito mais vantajoso quando a gente tem a mente aberta e tá sempre mudando, tá sempre em constante... Não era Heráclito que falava isso, que a gente nunca pisaria no mesmo rio duas vezes? Pisaria no mesmo rio? Entraria, né? Moisés, né? É, a gente nunca pisaria numa mina, né, duas vezes, porque, sei lá, não existe homem-bomba com carteira profissional. Nunca nadaríamos no mesmo rio duas vezes, é isso? Uhum. E tá, quais são as desvantagens de uma mente fechada? É que, bom, pra começar, eu não tô respondendo a pergunta, né? Eu não fiz pergunta, né? Ah, é verdade. Deixa eu pensar numa pergunta. Tá. Você podia me ajudar a pensar numa pergunta. Qual a sua opinião sobre essa galera que espera a semana inteira pra chegar sexta-feira? Daí chega sexta-feira, a pessoa sai de casa, vai pro boteco beber e fica discutindo o tempo inteiro se o estado é laico. Ah, meu Deus. Acho que elas precisam gozar mais, assim. Entendi. Que, ou seja, trocar o racional um pouco pelo empírico, é isso? Ver pornô um pouco, sabe? Aham. Uhum. Uma noite dionisíaca de sexta-feira, por exemplo. Acho que bem por aí mesmo, porque tudo isso é meio que punhetagem mental, né? Ficar divagando e divagando sobre a mesma coisa. Não é nada contra se interessar por esses assuntos e nem ser um intelectual. Sei ser um termo pejorativo, assim. Ser uma pessoa que pensa, que reflete, raciocina. É porque hoje em dia intelectual é bem pejorativo. É. Tanto que a gente sempre usa pseudo intelectual, né? Ah, esse pseudo. Quando a gente considera a pessoa, a gente, eu falo no geral, inteligente mesmo, de verdade, a gente não fala que é uma pessoa intelectual, inteligente e tal. A gente fala, ah, esse pseudo, tem uma dorzinha de cotovelo, uma invejinha, não sei. Já vem de bandeja, né? Esse radical pseudo, assim. Mas sei lá, o que a gente tem de parâmetro, né? O Jô Soares é considerado um intelectual, assim. Pedro Bial é considerado. Pedro Bial é considerado um intelectual. Não é nada contra isso, mas eu acho que ir pro bar na sexta-feira, ficar falando de Che Guevara, sabe? De revolução. A direita. Revolucionário ou reaça? Denota-se que... Quem sai numa sexta-feira à noite é pra beber e esquecer dos problemas do mundo, assim. Daí a pessoa fica atritando ali, tipo... Racionalizando demais. É, né? É. Tentando criar verdades, assim, né? Conceitos. Sim, e numa sexta-feira, né? Numa sexta-feira à noite. Acho que a faculdade já é propícia pra isso, porque as primeiras universidades eram quadriláteros, assim. Então, você entrava e logo ali no primeiro corredor era filosofia. No último corredor lá na frente da filosofia era teologia. Do lado era direito, alguma coisa assim. Do outro lado era alguma outra coisa. E a síntese se fazia no pátio mesmo, quando os filósofos discutiam com teólogos, etc, etc. Daí você vai num boteco, sabe? Um boteco que ele já tem essa síntese formada. Por ele estar numa esquina que já se equilibra com outra realidade na outra esquina, vamos dizer assim. Então acho que não precisa de ficar... É que nem tipo roqueiro ficar reclamando de bandas de heavy metal, quando eles podem reclamar dos grupos de funk carioca, por exemplo. Eu vou reclamar ou falar mal de algo que esteja dentro do meu universo. Eu não vou falar mal de algo que tá fora do meu universo. Sim, né? Porque nem se considera, assim, é, ignora. É. Ou seja, né? Ao invés de ficar tudo ali contemplando e venerando aquele momento, né? Que é único de sexta-feira. Todo mundo fica a semana inteira esperando e transmitem isso pra todo mundo, né? Ou eventualmente os bares já criam um tipo de pessoas específicas, né? Tipo, um determinado bar vai determinado tipo de pessoas que tem alguma coisa em comum, tem algo em comum com aquelas pessoas. Óbvio que eu não tô falando dessa da maioria desses bairros de Franca. Tô falando de bairro, tipo, de São Paulo, sabe? É. É lógico que se cria ali uma coisa, assim, sabe? As pessoas estão falando de assuntos em comum por esse ano, assim, que você já sabe que tipo de assuntos, que tipo de interação. E é sempre futebol e política, né? Eu acho que vou aproveitar o momento aqui, boteco, né? E escolher alguma coisa aqui pra gente ouvir. Ah, o que poderia ser, hein? Você conhece alguma banda, alguma coisa que fala sobre boteco? Sobre boemias? Sobre... Eu não sei por que eu lembrei de uma música do Renato Godard. Acho que é um bom partido, chama uma música assim. Legal. Eu não sei por que eu lembrei dessa música, mas pode tocar essa música, que é legal. Tá. Bom, como é que chama? Renato Godard? É. Com o Bom Partido. Indicação da Mar. E daqui a pouco eu volto com mais lixeirinha. Não saiam daí. Faço cerimônia, não sou um bom partido. Tendo para os vícios, posso causar desgosto. Sou o pervertido, livre, leve e solto. Um vagabundo astuto, um vira-lata escroto. Mas você pode se divertir. Você pode se divertir. Eu não tenho regras, eu não tenho destino. Vivo entre profanos e anjos decaídos. Sou o cão devasso, mundano e explosivo. Pecador convicto, um anti-herói vendido. Mas você pode se divertir. Mas você pode se divertir. Eu não tenho destino, vivo entre profanos e anjos decaídos. Sou o cão devasso, mundano e explosivo. Um pecador convicto, um anti-herói vendido. Mas você pode se divertir. Mas você pode se divertir. Mas você pode se divertir. Cover, sabe? Foi o Lenine que produziu. Sabe o Lenine? Uhum. Eu gosto do Lenine. Mais do... Não da carreira toda dele, assim, mas mais dele como artista. E menos das músicas dele. Mas gosto. Ele produziu esse disco. E é um disco, assim, que ela canta músicas dos outros. Ela canta Chico Buarque. Assim como você vê, por exemplo, a Peach cantando Velvet. Isso. Não foi uma coisa acidental, né? Não, eu achei mesmo. Porque eu tava procurando. É, então. Eu não gosto dessa palavra, mas... Que palavra? Cover. Ah, sei lá, porque tipo, eu não gosto de gente que faz cover dos Beatles, sabe? Eu acho que todo mundo que faz tá... Artista mesmo, que tem carreira e tudo, já tem disco gravado. E vai lá e grava um cover dos Beatles, assim. Sabe aquela coisa clichê? Um artista que grava um cover. Diferente da Rita Lee, por exemplo, que gravou um disco do cover dos Beatles e fez vários arranjos diferentes, várias. Mudou as letras das músicas. Se sente bem à vontade. Ali, isso, né? Gente. Pois é, tipo assim. É isso que eu tô falando, eu gosto disso. Uhum. Eu gosto de uma interpretação. Ah, sim. Da música por um outro, não de um cover. Entendi. Então eu sempre procuro, assim. A gente podia aproveitar esse assunto aí de cover e tocar alguma coisa, alguma banda tocando algum cover que não seja dos Beatles, por exemplo. De preferência. De preferência. Você me mostrou um cover da Cybele que vai tocar na Virada Cultural. Isso. Cover do Tom Waits. Cover do Tom Waits. Como é que chama a música? Green Grass. Ok. Aí, então ela vai tocar no Virada Cultural, né? Quem curtir. Uhum. Vai tocar com alguém, né? Não é só ela. É um cara também, eu tipo, não conheço esse cara. Astor. Piazzolla. Stella. Como é que é? Nome Artois. Era um mesmo. Que f seria. Cortar assim, né? É um cara, mas provavelmente ela deve cantar. Eu não sei se ela tem algum projeto. Não sei muito da carreira dela também, né? Porque eu conheci por causa desse cover. E aí eu ouvi algumas músicas aleatórias, assim. Legal, vamos ouvir então Cybele com a música Green Grass, indicação da Mar. E a gente volta daqui a pouco mais lixeirinha. É bom porque não tem como piorar. Mockingbirds. Lay your head where my heart is to be. Hold the earth above me. Lay down in the clay. Inside a swarm of bees.